Programa Expresso.com. Oferecimento: Guaraplast, recuperação de plásticos e recolhimento de resíduos em empresas. 3555-4305. Paulinho Esportes and Shoes. Acompanhe as novidades através da fanpage e Instagram. Intelsat Antenas, vendas e assistência técnica em parabólicas e receptores, internet e celular rural. Zapper, lojas em Guaranésia e Guaxupé. Use o estilo Zapper em seu look. Refrigerante Nitreze, mais sabor na mesa de sua família. Produto com a qualidade Nicoli, distribuidora. E a partir de agora vocês vão ouvir um bate-papo legal, uma dupla nova aqui em Guaranésia, uma dupla revelação, vamos dizer assim. Estou recebendo aqui Fabrício e Rafael para um bate-papo pela primeira vez no Expresso. O Fabrício, o Rafael já esteve aqui quando ele estava com o Derek ainda, né, Rafael? Isso mesmo. Como é que vai? Tudo bem, gente? Boa tarde. Tudo jóia, graças a Deus. Vamos começar aqui com o alô, então. Deixa eu ligar o microfone, senão não adianta, né, Fabrício? Tudo bem? Boa tarde. Tudo jóia. Boa tarde, pessoal de casa aí que está ouvindo a gente. Prazer imenso estar aqui participando do seu programa pela primeira vez. Prazer é nosso, meu amigo. Prazer é tudo nosso. A honra é nossa de estar recebendo vocês aqui. Obrigado. Rafael, tudo bem? Tudo bem. Como é que vai? Graças a Deus, beleza. Terminou a dupla com o Derek e agora já formou a dupla aí com o Fabrício. Ah, isso aí, não pode parar de cantar, né? Não pode parar. A música não para e a gente tá sempre na ativa aí. Quando começou, quando surgiu essa ideia de formar a parceria? Então, na verdade, a gente começou com uma brincadeira, né? Que a gente fazia lá no bar do seu Paulinho, inclusive, que é o pai do Derek, uma pessoa que a gente tem imenso respeito por ele. E a gente tocava lá todas as quintas, a gente ia pra brincar e numa dessas aí o Rafael achou bacana a gente começar a trocar ideia pra ver como que virava e graças a Deus deu tudo certo. Hoje a gente tá aí com um projeto muito bacana, tem dado muito certo, o pessoal tá aceitando bem o nosso trabalho e graças a Deus tamo aí na caminhada. Mas é a primeira dupla que você tem, Fabrício? Não é não, né? É não, sim. Na verdade, eu já cantei com o meu tio, né? O Paulo Fabrício. E a gente... Não foi muito tempo, mas tivemos uma historinha legal aí. O pessoal, inclusive, gosta bastante da gente na cidade aí, graças a Deus. E agora que vocês formaram essa dupla, quanto tempo tem de formação? Então, a gente tá 6 meses juntos só, né? 6 meses? Há 6 meses que a gente tá tocando junto, mas graças a Deus tem sido bem produtiva, graças a Deus, onde a gente tem passado, o pessoal tava aceitando bastante legal o nosso trabalho. E começou no bar, não tem jeito, né? Música sertaneja não tem outro lugar pra começar, não, né? Não tem, sempre no bar mesmo. Engraçado, interessante, né? Que a partir da brincadeira, uma reunião de amigos, nosso agente, Júlio César, inclusive um abraço, isso, Julinho. Aí, um abração pro nosso pessoal. Juntava a galera inteira aí da música e reunia lá no bar e de repente eu tava com saudade de voltar a cantar já, a gente fica parado um tempo, a gente gosta. Aí eu vi o Marquinhos, tinha voltado de São Paulo e tal. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Custa nada tentar, né? E como foi dito, tá sendo bem produtivo, o pessoal tá aceitando nosso trabalho. Onde a gente volta, então tá sendo bem claro, aceito, né? Isso, claro. É o mais importante. E a gente vai aí, tendo onde Deus permitir, a gente tá na caminhada. E por que Fabrício e Rafael, e não o Marquinhos que ele falou agora? Então, é que na verdade meu sobrenome é Fabrício, né? E assim, como a dicção do nome ia ficar meio ruim, então a gente optou por usar meu Fabrício. Sobrenome pra poder ficar melhor. E assim, o pessoal também achou bacana, então ficou legal, Fabrício e Rafael, Fabrício, cara, né? Ficou legal. Pra chamar vocês, pra contratar vocês, tem o telefone, como sim, é que faz? Tem o telefone aí, o 35, né? 919-9164-3980, né? Pra falar com o Fabrício e tem o do Rafael também, né, Rafa? 35 também é 9217-2265. Vamos fazer um som então agora? Demorou, vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer que uma Dona Maria aqui. Isso aí, vamos. Opa, fazer. Vamos lá. Simbora então. Vamos lá, de música. Fabrício e Rafael. Me desculpe vir aqui desse jeito. Me perdoe o traje de maloqueiro. De camisa larga e o boné pra trás. Bem na hora da novela que a senhora gosta, mas faz 3 dias que eu não durmo direito. Sua filha me deixou desse jeito. E o que ela mais fala é que a senhora é brava. Mas hoje eu não vou aceitar levar um não pra casa. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. vai me desculpando a ousadia. Essa menina é um desenho no céu. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia. Essa menina é um desenho no céu. Que Deus pintou e jogou fora o pincel. Show de bola, esse daí, Thiago Brava, né? Isso aí, Thiago Brava vai estar na Esporte. É, fazendo um sucessão. Ó, a Mari tá mandando um abraço, tá parabenizando vocês. Obrigado, Mari. Diana também, parabéns pra vocês, obrigado. Que Deus os abençoe sempre, abençoe Madrinha a carreira. Diana, obrigado, madrinho, um abraço. Tem mais uma mensagem aqui, deixa eu só encontrar. O Geraldo também tá mandando um abraço aí. Legal, pro Marcos. Obrigado, pro Marcos, tá ligado? Isso aí, Geraldo, Casa Grande, obrigado pelo carinho. Muito bom, tá dizendo aqui. Obrigado. Parabenizando aí a dupla, Fabrício e Rafael. O estilo de vocês vai ser seguir sempre esse lado sertanejo universitário, ou de repente, como vocês falaram, começarem em bar, geralmente no bar toca um Tião Carreiro, toca um Teodoro Sampaio. É essa mistura toda ou não vai ficar no sertanejo universitário, esse mais recente? Não, a gente toca sertanejo de raiz também, inclusive o pessoal, o que mais gosta, né? A gente vai tocar no barzinho, o que mais pedem pra gente é modão. A gente tem um repertório bastante legal aí com modão aí, o pessoal gosta bastante. A gente também, né? Raiz, né? Já diz tudo, né? Raiz. Tem um amor na música raiz também. Tá louco. E a gente até foge um pouquinho de sertanejo também, né? Porque a gente tem que ser eclético, né? Tentar agradar todos os gostos aí das pessoas. Sem dúvida. Vira e mexe, a gente toca um chazinho, toca um rock, pop rock, entendeu? Então se a gente contratar o show do Fabrício e do Rafael, como é que vai ser esse show? Vai ter entrar por. Vai tocar. Na verdade, rock, assim, o foco nosso mesmo é o sertanejo. Certo. Tanto sertanejo raiz é quanto o universitário. Certo. Mas você tá no meio ali, aí o pessoal pede, toca um pop rock, se tiver no nosso alcance fazer, a gente costuma dizer que a gente faz. Se não tiver a gente alcance, a gente costuma dizer que fica de lição de casa. Depois a gente vai lá, né? Tira a música, na quando volta, voltar, a gente faz a música. Sem dúvida. Fica como dever de casa mesmo, entendeu? Como se fosse uma escola, né? Vamos dizer assim. Claro. E é uma escola, né? É uma escola. Cada apresentação cada é uma escola. Dia a gente aprende uma coisa nova, sem dúvida. Mas quando a gente fala de música sertaneja mais raiz aí, do que vocês gostam? Eu praticamente, particularmente, né, eu gosto muito de Milionários do Zé Rico, né, que Tião Carreiro também, que é a escola para a maior parte dos cantores aí, né, brasileiro. Eu acho que Tião Carreiro é espelho. Eu gosto Lil e Léo, Alan e Aladinho, Chico Rei Paraná também. Chico Rei Paraná, eu sou fã de carteirinha mesmo, não tem... Até, inclusive, muitas pessoas dizem que eu tenho uma voz parecida com a dele, então, assim, é bacana, cara. Eu gosto bastante, tem muita dupla antiga que eu gosto muito e... Tem muito campo pra... Graças a Deus. Esqueci de falar, rapaz, eu tenho um amor especial aí na dupla Chitãozinho Chororó, que pra mim é uma escola do Brasil aí, né? Nacional e internacional. E também o Mato Grosso e Matias, rapaz do céu. Adoro as músicas deles. E no bar, quando vocês estão cantando, né? Não vou falar em shows, em festas, em eventos particulares, não. No bar mesmo, o que o pessoal mais pede pra vocês cantar depois que o cara tomou já umas? Tomou aquela gelada. Já tomou aquela gelada. Fica meio emocionado. Aí pede pra tocar e o nego chora, mas chora. Qual que é? Cara, tem muita música, viu, que pedem pra gente, mas em especial Chico Rei Paraná, principalmente quando eu vou no bar de um amigo nosso lá, o Gonçalves, também no Anísio. Inclusive tem uma galera reunida lá no bar Mercearia Silva, né? Daqui a pouco levanta lá fazendo barulho, hein? Mandar um abraço pra eles lá, o Silvio Graminho, o pessoal que tá sempre acompanhando a gente, o Alexandre Silva, né, o locutor aqui da rádio. Júlio César! Isso aí. Então, o pessoal pede bastante Chico Rei Paraná pra gente, Mato Grosso também, tem bastante música legal que eles gostam, viu? Depois que... Então vamos tocar uma do Chico Rei pra fazer o pessoal que tá lá no bar Mercearia. Vamos lá. Silva pro Anísio, Tamara, todo o pessoal lá. Pode ser um Chico Rei? Pode ser, lógico. Pode ser? Vamos fazer um Chico Rei Paraná, então, pra essa galera aí. Essa moda é uma das que mais pedem pra gente. Vamos ver. Siga o seu caminho, você tem aonde ir. Você tem outra cama onde dormir. Não precisa ser atriz dessa maneira. Rasgo esse meu peito e jogo fora o coração. Não vou ficar tentando achar explicação pra quem tem outro e cometeu tanta besteira. Você não sabe amar. É uma flor que não tem perfumes. Se não fosse os seus costumes, de brincar com meu coração. Eu lhe daria um lugar no meu peito pra morar, pra ser a dona e pra dominar. Esse cara é cheio de paixão. Essa é bonita demais mesmo. Nossa, moda boa demais. Sucesso, né, clássico aí do Chico Rei Paraná. A gente falou aqui do Bar Mercearia Silva, né? Lá do nosso amigo Anísio, da Tamara, enfim, do pessoal lá. Estão mandando mensagem, ó. Estamos acompanhando o programa aqui no bar, viu, Antônio Cláudio? E estão agora lá com um costelão da Carretinha. Então, lá, tão lá, tão lá. Aí estão ouvindo a gente. Eles são parceiros da gente, hein, agora cara, eu sei porque que vocês vão pra lá. Ah, eles são parceiros. Não só por isso, mas porque o Anísio e a Tamara, a gente tem um carinho imenso por eles lá. Eles são parceiros. A gente boa demais a conta, né? Eles apoiam bastante a dupla Fabrício. É patrocínio, né? O Anísio tá patrocinando a dupla aí. A gente tem muita ajuda. Muito obrigado mesmo, Anísio, mais uma vez aí pela parceria, tanto você quanto a Tamara. Tenho certeza que Fabrício Rafael, por onde for, vai estar levando o seu nome aí também, viu? Com o carinho que a gente tem por você aí. Obrigado, viu, meu amigo? Tamo junto. E eles merecem, são gente muito boa mesmo. Antônio Cláudio, os meninos aí cantam muito bem, hein? Quero um CD deles, é o Claudinho. Ô, Claudinho, meu amigo. Ainda não tem CD ainda, né? Tamo na luta, né? Como é que tá essa questão aí? Vocês pretendem gravar alguma coisa? Não um CD cheio, mas pelo menos uma música pra se divulgar. Vamos falar. A gente tá trabalhando, inclusive, numa música aí, chama Eu e o Garçom, né? É, composição minha e do Rafael. E a gente tá trabalhando aí, se Deus quiser, pro meados ali de setembro, outubro, se Deus quiser, a gente já vai estar trazendo aqui pra rádio, se Deus quiser. Lançando aqui no programa. Sim, combinado. Combinado. Ó, o Geraldo mandou mais uma aqui, ó. Antônio Cláudio, o Marcos canta de tudo, viu? Sim. Canta até Legião Urbana. Canta tudo. Vamos fazer o seguinte, então vamos pro intervalo comercial e você volta cantando uma Legião Urbana? Vamos ver. Pode ser? Pode ser, Legião Urbana, Marcelo. Vai ficar de poluição de casa. Vamos ver o que nós faz. Vamos pro intervalo comercial e voltamos já dando sequência no Expresso de hoje. Programa Expresso. Programa Expresso.com. Oferecimento Guaraplast, recuperação de plásticos e recolhimento de resíduos em empresas. 3-555-4305. Paulinho Esportes and Shoes. Acompanhe as novidades através da fanpage e Instagram. Intelsat Antenas, vendas e assistência técnica em parabólicas e receptores, internet e celular rural. Zapper, lojas em Guaranésia e Guaxupé. Use o estilo Zapper em seu look. Refrigerante Nitreze, mais sabor na mesa de sua família. Produto com a qualidade Nicoli, distribuidora. É destaque. Está no Expresso. Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM. O nosso amigo Robinho. Robinho tá ligado aqui na 103. Tá mandando um abração também aqui pra vocês. Antônio Cláudio, manda um abração aí pro Fabrício e pro Rafael. Sou fã desses meninos. Tá dizendo aqui o Robinho. A gente agradece. Valeu, Robinho. Tamo junto, meu parceiro. Obrigado pelo carinho aí. Robinho, me responda uma pergunta. Você é mais fã do Fabrício Rafael ou do Costelão que você tá saboreando aí agora? Agora ele te pegou, hein, Robinho? Difícil, hein, Robinho é gente boa. Acompanha demais essa gelada aí, hein? Nosso amigo Robinho faz parte da família 103, né, Robinho? Era mesmo. Vocês estavam falando aqui da música, né? Eu e o Garçom, depois sim. A gente vai fazer um trechinho dessa música. Vamos, beleza? Sim. Opa, agora eu queria que vocês fizessem um pop rock aí pra gente. Vamos fazer isso. Falei sim. Legião Urbana, mas não pode ser outro pop, beleza, rock que vocês gostem aí. Eu um curto capital, muito. Aí. Eu gosto de Capital Inicial. Tem, muito, tem uma galera boa aí no pop rock nacional, né? Fazer Capital? Pode ser? Pode, demorou, vamos lá. Vamos lá então, com Capital Inicial aqui na voz de Fabrício e Rafael. Acordei sem saber se era um sonho. Algum tempo atrás pensei te dizer que eu nunca caí nas suas armadilhas de amor. Naquele amor, perdendo meu tempo a noite inteira. segredo. Naquele amor, a sua maneira, perdendo meu tempo a noite inteira. Tá aí na Pássaro da IFM, Fabrício e Rafael, a Laís tá ligada com a gente, o Jota Santos também tá ligado e mandando um abraço aqui pra vocês. Obrigado, Jota Santos, obrigado, nosso Laís, companheiro do Domingão Sertanejo. Vera, Jota Santos. Maria Helena também tá ligadinha, Maria Helena Mancini, né? Um abraço, obrigado, Maria Helena, tudo de bom aí pra você. É, a gente tem então a nova dupla com 6 meses, né? Isso. 6 meses aí de vida, essa nova dupla. Acabou saindo do forno. É, saindo do forno. Vocês já falaram que estão com esse projeto legal de trazer em breve aí uma música, né, pra gente tocar no rádio, que é Eu e o Garçom, não só aqui na Pássaro da Ilha, mas distribuir para todas as rádios da região. E além disso, hoje a gente vê muita galera investindo aí nas redes sociais, em vídeo no YouTube. Vocês pensam também em seguir esse caminho também? Sim, inclusive a gente já tem a nossa página, né, no Instagram lá, tem Fabrício Rafael Oficial, lembrando o pessoal, quem quiser estar acompanhando a gente lá, só procurar lá Fabrício Rafael para dar uma moral pra gente lá, ajudar a gente a se divulgar. E tem a página também, né, a fanpage da dupla, Fabrício e Rafael, no Facebook lá. Quem quiser estar seguindo a gente lá, fica à vontade. A gente agradece pelo carinho também. Então, hoje vocês estão tentando seguir, claro, para um lado mais profissional mesmo. Sim, começar. Sim. Além do porque gosto, tem né, muito pela música. Tem, infelizmente, a gente vê aqui na região que a maioria das duplas, talvez nem esteja sendo maldoso, não a maioria, não. Mas tem muitas duplas que pecam muito pelo amadorismo, sim, né? Não investem nesse lado, sim, que vocês já desenvolveram o logo de vocês e tal. Assim, as fotos e tal, tudo mais. Agora vem a música, se Deus quiser, aí na frente. Ah, a gente vai caminhando conforme a gente tem essa possibilidade de caminhar, né? Como se diz, vamos tendo corda e vamos caminhando, né? Sim, aos claro. Poucos, um degrau de cada vez. A gente pretende chegar lá, sim. Sem dúvida. Aos poucos, caminhando, mas já com a estrutura bacana. Sim, sem dúvida. Sim. A gente tá procurando chegar num nível profissional que é o que a gente almeja, né? O desejo da gente. O objetivo. É o objetivo maior da gente, é se tornar profissional, se Deus quiser. Viver disso. Isso aí, sem dúvida. Nada melhor do que viver do que gosta de fazer, não é verdade? É uma coisa que a gente ama muito, que é a música. Eu, particularmente, assim, nasci no berço da música, né? Que tem o meu tio aí, que acho que se falar dele pra qualquer um aqui na cidade, todo mundo conhece ele. Sim, é um exímio cantor, tenho muito a agradecer ele por tudo que eu aprendi com ele também. E, assim, o desejo maior da gente é um dia se profissionalizar, a gente ser uma dupla reconhecida, pelo menos aqui na nossa região, né? A gente, graças a Deus, estamos conseguindo alcançar um nível bastante legal e, se Deus quiser, mais pra frente, vamos estar aí. Mas, e quais são as dificuldades nesse momento? Vocês estão iniciando a carreira, é apresentar o trabalho de vocês, é isso? Na verdade, isso, é aceitação, né? Assim, não é tão fácil, né? A gente chegar e conseguir colocar o nosso trabalho até da maneira que tem muita gente boa sem por aí, dúvida, né, Fabrício? Sem dúvida, tem muito. Inclusive aqui na nossa região tem muito talento, tem bastante gente, Gil Matos mesmo, que é um parceiro da gente aí. Se a gente pegar só aqui em Guaranésia, a gente vai falar assim. Tem bastante de base, Vinícius Madeira, Gil Matos, os caras são fera no que faz, entendeu? Júlio César mesmo, tem a Júlio César e o Guilherme, assim, são um cara, tipo assim, não é fácil, né, chegar e colocar seu trabalho lá e simplesmente, assim, Briga é complicada, a concorrência, mas é uma concorrência sadia, né, vamos lembrar, pessoal, concorrência sadia, a gente conversa com todo mundo, isso aí, a gente, quando a gente não tá fazendo show, a gente tá bebendo cachaça junto e fazendo umas modas junto, não tem nada de... Mas vocês têm alguma coisa aí pra esse final de semana, alguma agenda? Hoje vocês vão estar lá no bar do Anísio. Agora à tarde a gente vai estar no bar do Anísio, mas hoje à tarde a gente, até inclusive quero mandar um abração pro nosso amigo Feijão, né, que é o César Zerbini lá do Disque Água Flash, que a gente vai estar tocando hoje no aniversário da esposa dele, a Tati. Agradecer aí pelo convite, viu? Obrigado, César, e Fabrício Rafael, sem dúvida, vai estar fazendo um show bastante bacana pra vocês. Parabenizando a esposa dele, né, Tati Zerbini. Parabéns. É dia 18 que ela faz aniversário, isso, né? Segunda-feira, dia 18. Então, comemoração vai ser hoje. Comemora hoje. Hoje vai ferver o negócio lá. Vai derrubar o mundo hoje. Já passa o endereço. Vamos fazer mais uma, gente? Vamos lá. Então, Eu e o Garçom? Vamos lá. Pra gente conhecer esse novo trabalho, que em breve a gente vai estar rodando aqui na Pássaro da LFM. Lembrando de dar um alô pra minha família que tá acompanhando, André, o Éder, meu irmão. A Luaninha tá lá pra posse, jogando seu vôlei. Opa, um e a mãe, meu pai, inclusive, deixa desejar o parabéns pro meu pai também, foi aniversário de Leão, Jairzão. Um abraço pro Jair. Parabéns, viu? Eu também quero deixar meu abraço aqui pra toda a minha família, tanto do lado Fabrício quanto do lado Baresteiro lá. Tem minha tia Valdirene Martins, que ela tá sempre acompanhando, dando uma força pra gente. Minha mãe Helena, minha avó Carmen, tá todo mundo aí. Desejar os parabéns pro meu tio Aparecido, que fez aniversário ontem. E é isso aí, gente. Obrigado pelo carinho aí, todos vocês que estão acompanhando Fabrício e Rafael aqui no programa Expresso, viu? Antes que eu apanhe, né? Agradecer a presença da minha namorada aqui também, Amanda Cristina, viu? Sim. Muito obrigado por ter vindo, né? E a Janaína Lima também, que é minha esposa, tá lá ligadinha na 103 lá. Ela também tá sempre acompanhando a gente aí por onde a gente vai. Isso aí, Fabrício Rafael, eu e o Garçom, música que daqui uns dias estará aqui na rádio, se Deus quiser. Vamos lá? O Garçom já ouviu tantos casos de amor, tanta tristeza, tanta dor, e hoje quem chora é ele. Tá contando pra mim a história da sua vida, que ele também sofre por uma bandida que arrebentou com o seu coração. Eu também não tô bem, tô bebendo 30 dias por mês pra tentar esquecer o que ela me fez e pra ver se afasto a tal solidão. Aí lascou, eu e o garçom debruçados na mesa, secando a garrafa, brindando a tristeza, embriagado, sofrendo de amor. Aí garçom, essa amargura não sai mais de nós, saudade bandida calou nossa voz, cachaça e modão é o remédio pra dor. Isso aí, Fabrício Rafael, gente. Essa é uma que você vai ouvir muito aqui na Pássaro da FM. A música é boa, né? É, música boa. Música boa. É, eu e o Garçom. Em breve você vai estar pedindo aqui na 103. O Silvio tá ligado com a gente, tá parabenizando vocês também. Obrigado, viu? Silvio. Tá mandando aqui um abraço muito especial. Eu quero agradecer muito a presença de vocês. Obrigado, a gente aqui na rádio, viu? E vamos marcar então setembro, mais ou menos, isso, por aí. Vocês vão estar de volta aqui para lançar a música. Isso aí, vamos estar aqui. Tá combinado. Tá combinado. Agradecemos aí pela oportunidade de estar podendo divulgar o nosso trabalho aqui também. Agradecer ao Antônio Cláudio e a 103 aqui por essa oportunidade. Fabrício Rafael agradece de coração e obrigado ao pessoal de casa aí que tá aí acompanhando a gente. E, gente, não esqueça de dar uma força pra gente nas redes sociais lá. É. Lembrando, quem quiser tá contratando a gente também, viu? É o 3591643980, viu? Falar com o Fabrício aqui, a gente vai tá no Facebook lá, que hoje todo mundo tem, a maioria das pessoas tem, também lá na própria página pode mandar mensagem pra pode vocês. Pode mandar, né? Fica à vontade. Porque o número às vezes vai ser mais difícil o pessoal guardar, mas sim, procura lá, lógico, Fabrício e Daniel. No Instagram. No Facebook. Fabrício e Rafael. Fabrício e Rafael. Fabrício e Rafael. No Instagram também, pode procurar lá, Fabrício e Rafael Oficial. A gente pode mandar mensagem de qualquer maneira que a gente vai divulgou, estar atendendo. Divulgou, depois no final falando. Falando Daniel, eu falei Daniel, vou mandar um abraço pro meu tio Daniel do Gás lá. Tá passando um momento complicado aí. Tio, melhor pra você. Tava conversando com ele na terça-feira. Um abraço pra ele. Tá bem, já, graças a Deus, tá muito bem. Isso daí. Valeu, gente. Valeu, obrigado, Antônio Cláudio, mais uma vez. Obrigado. Intervalinho comercial, voltamos já para finalizar a edição de hoje do programa Expresso. Programa Expresso.com. Oferecimento: Guaraplast, recuperação de plásticos e recolhimento de resíduos em empresas. 3555-4305. Paulinho Esportes and Shoes. Acompanhe as novidades através da fanpage e Instagram. Intelsat Antenas, vendas e assistência técnica em parabólicas e receptores, internet e celular rural. Zapper, lojas em Guaranésia e Guaxupé. Use o estilo Zapper em seu look. Refrigerante Nitrese, mais sabor na mesa de sua família. Produto com a qualidade Nicoli, distribuidora.